Falar de memória. Sejam bem-vindos, o meu nome é Hugo Pinto, esta é mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes. Hoje trazemos à lembrança uma família, um nome que se destacou na história de Macau na primeira metade do século XX. Falo dos Tamanhini Barbosa, Arthur, que foi governador de Macau por 3 vezes, feito único, e também João, dois irmãos que, apesar dos laços de sangue, nem sempre estiveram do mesmo lado das barricadas em que se envolveram, João. Exatamente, eles, os dois irmãos, ambos formam em Coimbra. Mas um vai para a engenharia militar e o outro, Artur Tamanhini Barbosa, que foi governador de Macau, vai para letras, forma-se em professorado, é um pedagogo e acaba por vir para Macau. O irmão João Tamanhini Barbosa nunca exerceu funções em Macau. Artur Tamanhini Barbosa veio para Macau com 2 anos, João nasceu aqui em Macau, porque o pai era um funcionário colonial. Os funcionários coloniais eram uma classe que existiu até praticamente ao desencadear da guerra colonial, ou das guerras coloniais, como se queira dizer. Eram, portanto, funcionários do Ministério do Ultramar, que umas vezes era chamado Ministério do Ultramar, outras vezes da Marinha e Ultramar, portanto, agregava as duas coisas. Era gente que depois, portanto, era formada, se licenciava, e era formada em administração colonial. Porque, na altura, Portugal tinha um império colonial vastíssimo, com uma administração colonial de milhares e milhares de funcionários. E de maneira que, só para se ter uma ideia, por exemplo, Angola tinha um governador geral, que estava em Luanda, e depois tinha, sob a sua administração, tinha mais de uma dezena de governadores provinciais. Cada província tinha, por seu turno, um secretário-geral do governo e tinha uma série de funcionários que eram o diretor das finanças, o diretor dos serviços económicos, o diretor das obras públicas, tudo isso. Portanto, era um mar de gente, pode-se dizer, que desapareceu, portanto, mais ou menos antes da guerra colonial, e ainda bem que desapareceu, porque quando se dá o 25 de Abril e a descolonização, iria ser mais um grande problema. Seria um problema difícil, seria um problema que agravaria a situação, torná-la ia mais parecida com a que conheceu a França com a Argélia, que tinha também um vastíssimo corpo de funcionários coloniais na Argélia, que regressaram subitamente à França, com os problemas todos que aquilo... Mas isso são contas de outro rosário. Exatamente, de outro rosário. Ora bom, Tamanhini Barbosa, pai, vem para aqui, para chefe das finanças, traz o filho pequenino, Arthur, é uma figura parecida com a que falamos de Pinto Lelo. Portanto, eram esses secretários-gerais de governo que por aqui ficavam, muitos constituíam aqui família e muitos deixariam descendência que ainda hoje se mantém. Artur Tamanhini Barbosa e João acabam por ir para Portugal para se formar, cada um no seu ramo. Um vai para pedagogo, o outro para militar. Eu diria que eram dois irmãos com personalidades vincadamente diferentes, porque ambos eram conservadores, posso dizer, mas eram conservadores no seu campo. João era um militar conservador, como não podia deixar de ser, porque era militar, mas era um republicano e um republicano extremado, maçom. Ele estava na primeira linha do combate pelas novas ideias, as novas ideias daquele tempo. Portanto, estamos a falar em 1910, 1920, por aí fora. Novas ideias que o irmão Arthur, enfim, não era propriamente um adepto. Não, porque o Arthur Tamanhini Barbosa estava mais próximo de Carlos da Maia, por exemplo, que também foi aqui governador. Arthur Tamanhini Barbosa era um radical, e os radicais são, por norma, gente com uma particular feição de conservadores. Contrário ao progresso e à mudança. Exatamente, pronto, ele era um radical de outro género. Ele queria a mudança, mas creio que era uma mudança ideal, tal como a idealizava também o Carlos da Maia. Arthur Tamanhini Barbosa era um homem que adera ao 28 de Maio, A primeira vez que é governador em 1918. E em 1918... Apenas por um ano. Exatamente. Ora bom, que é aquele período agitadíssimo, mudava o governo em Portugal, mudava o governador em Macau. E de maneira que o governador não tinha literalmente tempo para fazer, fosse o que fosse. Mas ele conhecia muitíssimo bem Macau, portanto não admira de forma alguma que ele venha 3 vezes para Macau, porque em momento de confusão ou de crise, quem é que estava à mão? Artur Tamagnini Barbosa. Ele faz obra aqui em Macau, não há dúvida nenhuma. Ele adere ao 28 de maio, mas ele é um republicano e ele não tem a confiança de Salazar. E ele no terceiro mandato, quando o Salazar nomeia para governador de Macau, nomeia-o como solução de recurso. Porque ele ia demiti-lo logo que pudesse. Não o demitiu porque Tamagnini Barbosa morre no posto aqui em Macau. No Palácio de Santa Sancha. No Palácio de Santa Sancha, de que ele é o primeiro inquilino. Tamagnini Barbosa, nessa altura, confronta-se com um problema gravíssimo no seu terceiro mandato. O segundo mandato não foi particularmente difícil, mas o terceiro mandato foi. Porque ele... marcado também pela guerra sino-japonesa. Exatamente, de maneira que o não esquecer que os japoneses estavam aqui desde 1937. Ele tem, durante esse tempo todo, tem que se confrontar com a questão dos refugiados, que vêm de Xangai, que vêm muito antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a guerra começa em 39, mas em 37... Já o 37, que é exatamente o ano em que começa o terceiro mandato, e último mandato de Artur Tamagnini Barbosa. Exatamente. Ora, não esquecer também que quem determinava a política no Extremo Oriente de Portugal era o governador de Macau. Timor era praticamente uma dependência de Macau, que embora depois se tenha autonomizado, nessa altura creio que já era autónomo de Macau, mas continuava a não ter capacidade política para gerir fosse o que fosse, e de maneira que Macau é que acabava por determinar. E é Tamagnini Barbosa o homem que fala com os japoneses e, portanto, vai tentando garantir aqui a neutralidade futura de Macau, que de facto veio a existir. Ora, Tamagnini Barbosa é confrontado com a sua própria morte num momento decisivo para Macau. Em 1940. Exatamente. Ora, bom, e nessa altura vem o seu substituto, que era também um homem do 28 de maio, e, portanto, continua a política que ele tinha iniciado, mas já de uma outra forma, porque... os japoneses já estavam aqui, já havia a ocupação já aqui das vizinhanças e de maneira que a política já era feita de outra maneira e, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português tinha um papel mais atuante e mais importante nessa questão do que propriamente o governador de Macau, que geria Macau e já tinha muito que gerir só com esta pequenina terra. É interessante que Salazar tinha razões para desconfiar de Artur Tamagnini Barbosa, porque Artur Tamagnini Barbosa, como disse, era um conservador, é certo, aderiu ao 28 de maio, é certo, mas era um republicano. E de maneira que é ver, por exemplo, que ele, a partir de Macau, apoiou alguns opositores políticos de Salazar que se encontravam no exílio. E Salazar sabia, com certeza. E daí o facto de estar iminente a sua demissão. Exatamente. Se ele tivesse morrido, ele teria saído daqui. E talvez a sua figura, do ponto de vista histórico, não fosse a que é hoje. Assim recordamos os Tamagnini Barbosa, Artur e João, dois irmãos, muitas vezes nos lados opostos da história. Pode seguir-nos também a memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Basta procurar por Falar de Memória. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado.